Antes nós depois que eu pago a conta. Vamos viver esse momento, então esquece das outras. Deixa eu mergulhar na tua buceta igual no mar de nota. Deixa eu colocar meu pau no céu da dança sua boca. Loura quente igual o sol da praia de Ipanema. Viva a vida que eu só tinha visto cinema. Yeah, yeah. Na linha do seu corpo eu escrevo um poema. Que se for do dinheiro, isso não é problema. Você nem sabe o que sou seu fã. Eu que vou te pedir pra fazer vídeo. Minha cama vai ser o palco do seu show. Eu não vou ter que pagar o ingresso. Se, se, que pra ganhar tem que perder. Parou de usar chela, só quer alivir. Botega, vineta, joia, cartier. Quem julga demais quer ser como você. Esquece esses caras do tempo do face. Derrubar loja da Dinote Face. Preto e amarelo igual um tigre. Essa joias em mim, nós é ouro do gueto. Ela sabe onde nós vai depois. Porque eu pago a conta. Vamos viver esse momento, então esquece das outras. Deixa eu mergulhar na tua buceta igual no mar de nota. Deixa eu colocar meu pau no céu